Paulo Web 1740, antes da Juliette. Juliette 6740, Juliette 110 ao portão. Juliette 10, 6740. Está 3295, 81 a bordo, 4 e 10, a zona Mil, terra com 895, taxi via Índia Alfa, dá o ponto de espera, dá o 10, ponto de espera torre em 1, 18, decimal 6, 12, eu ajuste no 0, no 7, bom gol. Gente, Índia Alfa, 186, 097, 3285. Desça para 4 mil pés, ajuste o 90 no 6. 3, 2, 9. Montão? Desculpa, vai passar a torre. Projeto 3, prossiga. Solo é o 4463, com informação ótima. 4463, informação agora em curso a passar. Apenas mudança no ajuste, no 0 no 6, Ilhéus nível 2, 2, 0, copia? Prossiga. Autorizado Ilhéus nível 2, 2, 0. Decola da 1 no 0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 1, 2, 0, decimal 8 e aciona 5, 0, 5, 4 no transponto. Sente Ilhéus 2, 2, 0, a rota é decolando da 1 no 0, curva direita da El, Leda e Ilhéus. 208-5054. Correto, portão 1, chama pronto, pushback, acionamento azul 4463. Chama pronto, não, 4463. Chip 5220, compra de aproximação final, torre 198, decimal 6. 5220, sente, grato, bom dia. Autorizado cruzamento da 1028 na Delta Chame Solo 1219 para ingresso no Taxi Alpha. Uma boa, 5728, 350 Recife. Mando solo para cópia. 5728, 350 Recife. Gente, o Abjad 5728, Recife 350, prepare a PUCA, transição Caju, aguardando. Yeah. Salvador, bom dia, 3295, decolado na Comodoro Olimpo 03, está na Delta, está em Grafal. Olimpo 03, taxi via Alfa Juliette, contorna a área gramada, prossegue Índia após, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, transfere novamente a torre 1-1-8, decimal meia dúzia. Sente Alfa, Índia, Juliette, Alfa Juliette, contorna a área gramada, o ponto de espera, torre 1-8-6. Presente, 3895, autorizado. Já 3895, autorizado, Vodé. 5220, tráfico avistado, autorizado pulso, pista no 0, vento 180 graus, 08 nós. 5220, ciente. Jet 5728, pronto, copy? Pronto, autorizado Recife, nível 350. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o Turmisk 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5053 no transponder. Recife autorizado 350. Puca na Caju é saída, intercepta o Turmisk 58. 5053, transporte 720, decimal 8, controle. A pista no 0, primeira curva esquerda, o 5728. Correto, portão 9, chama pronto, direcionamento, WebJet 5728. Dá licença. Que confirmando toque arremetido em Veracruz. Gente, autorizado Salvador, Salvador, toque arremetido em Veracruz, 1.000 pés de altitude, decola da 1-7, curva direita, via corredor Axé. Controle em 1-2-0, decimal 8, a torre em 1-1-8, decimal 6, dúzia, e aciona 0-1-1-6 no transponder. Livre 5-2-0, na sala 00, livre pista pela direita, chama solo 1-2-1-9. E na última direita, chama solo 1-2-1-9-5-2-2-0, grato. Correto, pátio 4-2 a bordo, acionamento táxi de decolagem agora com a torre em 1-1-8, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. O Salvador, trip 5-2-2-0, livrou. Trip 5-2-2-0, táxi via Alfa e reportante da táxi Juliette para ingresso. Via Alfa, reportar elétrica Juliette para ingresso, 5220, grato. Deixa uma repostar, bravo que Luiz. 195, chame agora o centro Recife na frequência 125.1, alterne 135.25, na 3895. 261-3315, é isso? É 1251 na primária, a secundária 13325. 251-3325, obrigado. Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 6, 2-0, ajuste no 0 no 6, confirmando o PLB 1-2-8. 9-8, descida 2 mil pés, a porta era estabilizada. 1-1-8, decimal 6-0, solo, gol 1-7 para acionamento na posição de número 5, acionamento vai manter a posição. Acionamento na posição, reporta para o push, gol no 777. Recupera para o push, 1-777, dá gol. 5220 após a passagem do Airbus da TAM, Juliette remota 1-3. Após o Airbus, Juliette remota 1-3 para o 5220. Lembrar para confirmar no toque arremite no Vera Cruz. Autorizado, Salvador, Salvador, toque arremetido em Vera Cruz. O nome em pés altitude, decolada 1-7, curva direita via corredor axé. Controle em 1-2-0, decimal 8, a torre em 1-1-8, decimal 6, dúzia. E aciona o padrão 0171. Reto, pátio 4, 2 a bordo, acionamento, taxa de decolagem agora com a torre, em 1-1-8, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 6, um bom voo. Para Salvador. TAM 3216, transfere informação Oscar. Boa tarde, TAM 3216, aciona identificação, chegada a mar e desça até o nível 050, o ajuste no 0 no 6. 050, chegada Mário, tá 3216. Tá de novo com o Vestiro Voitap, tá 3216. Autorizado, 3216. Ah, agora nem tá 3216, aguardando pra buscar de Duna. Autorizado táxi, poste para ingresso, pistão no 7. Sabe 3 decolado 04, time controle 1208. Controle 208, grato. Salvador, muito bom dia, Olimpo 03. Salvador é o Olimpo 03, Cauê. Três, contato do radar. Suba com motorizado. 03. Cuidado, reporta táxi, gol no 777. Eu vou entrar para o táxi, não 777, tá bom. Puxa, acionamento 5728, portão 9. 5728 no 09, autorizado, reporta táxi. 2 horas, fantástico, 2 horas. Magnética 258. Sente reporte visual para o pouso. Vai reportar, o papão é um problema. Olimpo 03, sobe o nível 240, mantém a saída bomba. 240, saída bomba, Olimpos. Controle web 6721. Objeto 6721, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 060. Desceu 060 na Mari, 6721. Bahia e Salvador, um bom dia, Alta 3191 no ponto 0010, pronto. Na 3191, condições de decolar separadas? Afirmo. Na 3191, a linha decola pistão no 0, vento no 60 graus, 07 nós. Autorizado, alinhar e decolar, da 10, da 3191. 640. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5063 no transponder. Autorizado 340 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição Leda, até Bridge, intercepta peso Luno 6, 1208 5063. Correto, portão 10, chama pronto para o expedicionamento, Webjet 6741. Tá barato. Salvador, Pocata 68. Comida da Vila, chama a torre? 98, estabilizado em LS. Confirma o último horário, chama a torre? Comenta 98. Comenta 98, continua a aproximação, reposte 3 de pouso, baixado e travado. 98, contrato, baixado e travado. Estação, chegada a mare, desce manter nível de voo 070. 070, chegada a mare, voo 070. Então 3216, após etap, desce para 2000 pés, autorizado LS, reposte no localizador estabilizado, ajuste no 016. Então 3216. Após etap, autorizado LS, estabilizado para 3216. Objeto 6721 está autorizado a descer até 4.000 pés. O ajuste de altímetro no 0 no metro. Descendo a 4.016, né? 721. 1754, descida até o nível 050 agora. 50, 1754. Unipus, cometa 98. Vive checado, autorizado por uso pista 10, vento no 50 graus, 069. 98, vento. Copia a torre? 98, ciente, leve pouso. Ciente. Certo, está autorizado. Certo. 208. 91-1208, pode. Táxi, voo 1777, 149 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, alterna com o fim. Voo 1777, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera Torre 118, decimal 6, 12, ajuste no 0 no meio, bom voo. 10 no meio, ajuste, Pátio, Índia Alfa, 286, graças a um bom tempo. Abjeto 5722, táxi via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, do ponto de espera Torre 118, decimal 6, dúzia, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Pátio de Alfa modular 186 com 1016? 1016 agora. Obrigado. Zero táxi, reposte para ingresso, pistão no 7, em Rio Novembro Alfa. Sou Salvador, vou no 777, ponto esperador no 0, pronto. Gol 1777, mas depois esperador no 0. Aguardar ponto esperador no 0, 1777. Chame agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85. Caso negativo, chame na frequência 125, decimal 45. Olimpo 03. Centro Recife 2685, caso negativo, 12545 é o Olimpo. Controle de Salvador, uma boa, tá 3804 a 1170. Então 3804, acione identificação, chegada Mari. Desce e mantém o nível de voo 060. Flag Anamari para o 0620, tá, 3804. Vento 120 graus, 089. V8 no solo, usando 2 VIPs pela esquerda. A estação da frequência livre. 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000, 1.0, 1 na meia, teste visão. Desça para 4.000 pés, ajuste altímetro no 0 no meio. 4.016, 1754. Que o uísque decolada no 3, no controle, no 08. Pega 5728, a Lima tem pistão 0. A Lima tem o 0, 5728. Luiz, que no meu pé, corredora Xé, reporte no farol da barra. Salvador, 4463, posicionamento na 1. 01, autorizado, reporta táxi. 446321. Autorizado no 1, 4463, boa tarde. 1777, decolado, azul 4, no controle, no 08. 08, boa tarde. Controle de Salvador, esse é o 1777, boa tarde. Boa tarde, 777, contato radar, subiu até o nível 340, saída da ONG. 340, solicitaria se o senhor pudesse modificar ou agilizar a modificação 300. 300, copiado. Suba inicialmente até o 300, aguardando só a confirmação com o Recife. Muito grato, senhor. 1-1-777. Gente, saída Coral, tá na sua escuta, o 5595, muito obrigado. November Alpha, alinha e decola, pistão no 7, vento no 40 graus, 08 nós. Web 5728, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 07 nós, que nega no 0 no meio. Livre decolagem, 5728. Mensagem 21, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. 2.000 pés, vamos falar estabilizado, mensagem 21. 754, desça agora para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000, 754. 804, ao passar uma centena, vai reduzir para 210 nós, descer até 4.000 pés, no 0 no meio, dá um ajuste. 210 para 4.000, tá? 3204, gente. Tá, 3191, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25, boa tarde. 5728, circuladas no meio, time controle 208. 208, boa. 595, pronto, 4. 45595. Autorizado Ilhéus, nível 140. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. Controle 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Sondo 3204. Informo, Flávio, o Tiarino 50 acabou de decolar da 17, mas não vai ter frio com seu pouso. 3216. Tá entendido, só autorizado o pouso da 10. 595. Gente, chamará pronto, puxa o saneamento, muito obrigado. Três, uno, uno, três, 2:40, Salvador. 4463, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 06, um bom voo. Índia Alfa, 186 com 06, obrigado, bom. Escorredor 7, mandando 0 no 6. Quantos mais visuais no Axé, Biopés, Índia 99. Contra Salvador, boa tarde, 941, passa 180. Zona 941, disponível de voo 050, chegada Mari. 050, possibilidade de Guarapro da posição ITAP. Autorizado. ITAP 941. Voo 1754, dispara 2 metais, autorizado final e lança, parte estabilizada. 2000, livre LS, 1754. Olha, Salvador, o Papa Romeu Lima já visual com o local de pouso. Frequência livre, Papa Romeu Lima. Livre, grato, uma boa semana, senhora. Então, 3204, desce para 3 metais, que nega 1,06, redução para 1,90 mais. 3016, 3204. Contrário Salvador, passaria do 2230. Passaria do 2230, despara o nível de voo 060, chegada a mão. 060 na mão, 2230. Controle Salvador Azul 4076, passa no nível 230. Azul 4076, desce para o nível de voo 070, chegada Mari. Até o 070, chegada Mari, Azul 4076. Objeto 9721, completo final, chame torre 1, momento decimal 1000. 86, né? 721. 4463, vento 150 graus, 089, que negar 10, 16, autorizado decolagem pista 10. Autorizado decolagem, 4463. Dispatch principal. Alfa Juliette, para o 02, tá, 326. Check tem de pouso. Achou, travou a guarda livre pouso, na CRB1. Passaria 2230, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 135. Então 135. Passaria 2230. Tá chamando a posição aí,